Irmãos Assis! R.A. Boutique! Chute certo! Vai começar o bagulho doido, Maninho! Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! A maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no ponte! E aí, DJ Dinho Pressão? Já tô na área também! Hoje tem aula! Hoje tem aula no ponte! Atenção, alunos! Atenção, alunos! Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula. Bota pra endoidar. Bora de negordo. Bota pra endoidar. Bora de negordo. Vai começar. Bora de negordo. Bota pra endoidar. Vai começar a pressão. Vai. Bora de negordo. Vai começar a pressão. Vai. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Segura! Vai começar a pressão. Vai fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Referência tá na área, aqui é só pressão. Eu não quero saber de nada. De mim todo tão faltando, segura o coração. Os gordos tão na área, então é rock de ladrão. E aí, Maninho, como é que tá o bagulho? Tá na hora de começar, Maninho. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu, põe a mãozinha pra cima também. Só quem é do Remo e tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima. Cima. E aí, Maninho? É a sexta toca top do Bud. E a referência tá na área. Vai começar assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Japa Gravações. DJ Índio é brabo, porra. Começou! 3, 2, 1, dale! Põe a mãozinha pra cima e grita. Segura que eu quero ver, Maninho! E aí, meu parceiro, Xande sem freio agora! O meu amigo Imperador Weber te falou. Eu venho de longe porque eu sei que o bagulho é doido. Bora, Júnior Favacho. Bora, família Favacho. Bora mostrar como é que faz o bagulho doido. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Quem tá gostando, bota a mãozinha pra cima. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Só quem não tem hora pra chegar em casa, só quem vai pra Cutijuba hoje, sábado, joga a mãozinha pra cima. Hoje tem Cutijuba, Dini Gorda, referência, vou estar na área. Velho do Caio Saldi, Genilson, Tauã, toda essa rapaziada vai estar com a gente hoje. E hoje o cutelo vai pegar fogo. Só quem vai pra Cutijuba, põe a mãozinha pra cima. E conta assim, ó. 5, 4. Vem com o gordo, vem com o dinheiro. Solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira, solte gordinho, começa o caqueado. Bora gordidinho, começa o caqueado. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Vai explodir o bagulho! Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, mais tarde no Cutijuba vai ser assim, ó. Vivendo caqueado, caqueado, desguiado, caqueado. Vem do sono, vem quebrando, vem do sono, assim, assim, ó. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. De braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa da vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Toda amor assim, ó! Você me perdeu. Sal! Sal! Sal! Sim, esquece, Danilo! É sal, pai! Vai pra puta que pariu, nunca mais. E aí? Você foi a melhor coisa que surgiu da minha vida. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que surgiu da minha vida. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. E aí, macaco da discosa? Agora! Vai no caqueado, caqueado, caqueado. É aniversário dele hoje com o Tijuba. E ele já mandou avisar, vai ser assim, ó. Carioca, tá desviado. Vai, moleque doido. Mostra como é que faz. Vai, moleque doido. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. E aí, Xaxá? É. Bora, balsa da série agora. Sal, sal, faz cara de mal. E os nossos primes estão bem na frente aqui, ó. Bora no caqueado. Bora no gingado. Bora no caqueado. Vai, vai, vai. Ei, meu parceiro Túlio. Um abraço pra você, moleque. Dançando, vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, DJ Yud é o brabo, porra. Jamaica Red Live só no caqueado. Vai, moleque doido, bora. Só um cuzão. Olha a mulherada. Só um cuzão. Agora gira, agora gira. O aquecimento tá no ar, tá no ar. A galera do camarote vai fazendo aquecimento. Toma na batida, toma, toma, toma, toma, toma, toma na batida, na batida, na batida. Segura! Vai virando! This story all about how my life got flipped, turned upside down. E nosso amigo Torre Estado. Homem que comanda a Bulgaria. O Quaresma das Fronteiras. O Gordo Velha Guarda direto de Macapá por aqui, ó. Agora, Gordo, já. O meu amigo Lucão, Rei das Fridas. Júnior Favassi e toda a família Favassi, obrigado pela moral aqui, ó. Toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. E aí, meu amigo Ronda, o Ronda Equatorial tá na área. Vai a dança na sapatão. Bora, Playboy, bora, Chito. Vai a dança na sapatão. O meu amigo empresário Macha. Viadinho. O homem do churrasco do Macha chegou. Do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho. Ah, você é vagabundo e vagabundo não namora. E aí, Diego GDS? Vou baixar o som, eu quero ouvir só as sinceras. Aquelas que nunca traíram. Já! É que é sério isso? As sinceras vieram todas pro ponto de hoje. Alex do Lanche já chegou! Bora, Sapinho, você é a primeira dama! Bora botar pra estremecer o bonde, Boninho! Olha o bonde, tá tremendo, tá dançando, tá tremendo! Treme que treme, que treme, treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo! Bota pra tremer, bota pra tremer! Domingo é lá no Bujaru e vai ser assim, ó! Treme que treme, que treme, treme, treme, treme, treme! Bonito demais! sincronismo mais perfeito que existe no mundo. Perfeito, você é o meu par perfeito. Soltar a voz, eu quero ouvir bem alto aqui. Bora, Pugê! Tá na hora! Vocês, já! Amar é admirar com o coração, essa é a visão. O meu amigo Eric do Whisky. Hoje é aniversário da Kelly Cristina. E ela vai comemorar lá em Cotijuba hoje. Tão pouco tesão. E aí? Encontramos na cama. Doido, maninho. Mas como é que é? Meu amigo Alex do Coqueiro, ele. Joga. O Wagner da Guanabara, o Estúdio Torres. Sal, Sorriso, sal. Tá do promoção de verão. Sal, sal. E o meu gerente Marcelo do Whisky mostrando como é que faz. Caqueado, e aí, meu gerente Marcelo? Mas é vagabundo e vagabundo. Agora italiano, segura italiano. E vagabundo não. E meu parceiro baixou a subir o William. Tá, tá lá. O Playboy também tá na área. Tá lá. Os garotos do Red estão em peso, maninho. Bora, mascote! Faz o caqueado. Bora, meu amigo Alan Xavier. Faz o caqueado. Ele e a primeira dama tá na área. Bora, babadeira. Caqueado. Faz o caqueado. Ficou comigo uma vez, até hoje não me esquece. Porque ela não sabia que eu só tinha 17. Vai de marola, quer acabar com a minha festa. 17 anos comigo na tempo. Me esquece por um canto, quietinho no seu canto. Super. Eu tô de longe, mas tô vigiando. Ano que vem, estaria na peça. Alugação, bora trabalhar. Trazer balde pra galera aqui do lado direito aqui, ó. Tô afim de beber. Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela olha o Vlad, família Maguari. Ele e o seu amor, Samia Torres. Meu amigo Igor Mendes. Bora, Rodrigo! Equipe 5 tá na área. E aí, coxinha? Bora, meu amigo Biel! E meu amigo Malk do Ouro e a primeira dama! Tá na parte de que permanece essa tranquilidade na comunidade. Vitinho da equipe 5! Cadê o Iguinho? Não veio, não? Minha amiga Loura GDK, ela! E meu amigo Luan GDK, segura Luan! Meu amigo Torres Tato, o cara que faz tatuagem, referência. Aí na cremação, tamo junto, moleque. Nosso amigo macho, TH cego. O Torres, Bolerazzi, tá todo mundo. Alô, Anderson. Anderson Almeida. Aqui já ficou com o DJ. Aponta pra amiga que já ficou com o DJ. Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela tá na zona sul, eu sou criado todo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Vagabundo não, não se apaixona. Super. Me deixando do Mauro Zon. Dia 8, aniversário dele lá no Portinho. Feliz aniversário pra você desde já, moleque. Sucesso! Tu vai, acabou a água, toma banho de leite. Tu acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. E na batida, amor! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer bagulho doido. O meu amigo Cleiton, ele é o chute sem freio. De 38. E aí, respeito. O nosso amigo Hugo Gonçalves também tá na área. E a sua primeira deu uma leia. Me comeu, tem tudo. A Leia Souza tá comigo aí também. Que chega, me machucou. Bate, bate na xeré. Adversário do Leonardo Oliveira. Domingo, dia 25. E o Gordo Dinho vão estar lá no Bujaru domingo. Os irmãos Christian Pereira, o Orelha, estão fechadão com a referência. Eles já confirmaram mais tarde em Cutijuba. A ilha vai estremecer mais tarde. E o amigo Nenê de Aterror de Paragominas para Franca. Agora! No camarote eu tô bebendo a vontade. Lá do camarote tá todo mundo bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecai. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecai. E meu parceiro Igor Mendes também da Bonelinha. Amigo Biel chegou agora, bora Biel. Leonardo Oliveira, amigo José Chaves também tá na área aqui na esquerda, maninho. DJ Udiel Brabo. O meu amigo Igor Gonçalves. E a sua primeira dama Leia Souza, tá todo mundo aí, ó. E os Prime já confirmaram mais tarde. Bora, Felipe da Caju. Hoje, sábado, o encontro está marcado. No camarote eu tô bebendo à vontade. No camarote eu tô bebendo à vontade. Vai ser bagulho doido no Cutijuba, maninho. Gustavo dos Gatunés, bota no telão aí. Você vai me dar, olha, eu sei que tu tem. Então bota que eu vou sair no seu pé. Então já fez até o Pix já aí. Ele quer sair comigo. Bota aí o Gustavo dos Gatunés no telão aí, ó. Cabelinho, o cara é muito forte, moleque. É o rei do Pix, moleque. Só é Pix de 100, não tem frescura. E aí, Felipe da Caju, um abraço, Felipe. E agora? E hoje, sábado, é o aniversário do macaco da Discorda, Dani Macaco! É golpe, é golpe. E aí, quem te vai? Um abraço, Gabe! É golpe, é golpe, é golpe organizado. Prepara, gerente Marcelo! Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. O meu amigo Gringo e essa esposa Aline. Convidados de honra do Leonardo Oliveira. E o meu gerente Marcelo falou, bota mais uma na conta aí. E aí, Danilo de Pisa? É um bravo, você. Doido. Amigo Sapinho dos Humildes, você é a primeira dama. Eles vão invadir hoje a ilha. Prepara, Sapinho! Seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for você. A foda. When your legs don't work like they used to. Atalá é o caralho! Tchau, Roma! Agora! Atalá é o caralho, eu vou curtir a referência! Curtir a referência! Eu vou curtir a referência! Atalá é o caralho, eu vou curtir a referência! Atalá é o caralho, eu vou curtir com o Tijuba hoje! Fim de semana chega, professor, fez a chamada. Atenção, meus a alunos. A referência hoje em Cutijuba vai ser assim, ó. Tem bastante água. Tá tudo tranquilão, tá tudo tranquilão. Com o Gordo e o Dinho, é aula de pressão. Vai, fogo, fogo. Vou pro rock doido ativar o modo reg. Do jogo pro rock doido ativar o modo reg. Me separei, porque não dava certo. Me separei, porque não dava certo. Hoje eu vou pro rock doido ativar o modo Rex. Hoje eu vou pro rock doido. E no nosso telão, deixando o batidão. O rei das fritas, deixando o batidão. O cara que tá comandando as fritas na pedreira. Hoje é rock de latão. E sempre chega lá no setor. Hoje é rock de latão. Amor. E aí, meu amigo Paulo, bora na Carla. Apaixonada, segura que hoje eles vão invadir com o Tijuba. Amigo David também, dos empresários da Ciasa. Ele tá no berço, parabéns, David! Japa Gravações. Ai, ai, o imperador já falou! É hoje que eu vou jogar esse anzol! Joga o anzol, joga o anzol e vai puxando o carretel! Joga o anzol e vai puxando o carretel! Hoje com o Tijuba o bagulho vai ser mais ou menos assim, ó! Joga, joga, joga! Joga o anzol e vai puxando o carretel! Gordo e Dinho Pressão. Eu só queria. O nosso amigo Rodrigo do RP Lanche é o melhor que tá tendo em Belém do Pará. Alô, Rodrigo! Eu vou te fazer feliz, e que seja só por uma. O Eric do Disco, você é um sujo. O Bruninho da TF também na área aí, ó. Realiza agora. Meus pensamentos em puro amor. E aí, Paulo Brando da Carla? Louco, um abraço pra vocês também. É o Paulo e Ana Carla aqui do lado esquerdo aqui, Bruninho. Meu amigo, o Brás da Série, o Balsa, o Chachá, o Doteiro, o Tico Teco, eles já confirmaram em Cotijuba, Jadissão do Rafa Lagaia, as meninas da Panelinha, parceiro Vitinho Mil Grau, ele, o Neto Amaral, e a primeira dama, a Elisane, Galandrinho, tá todo mundo aí, ó. O nosso amigo Luan, e a Loura GDK também, estão na área aí, ó. E aí, Luan, bora, Loura! Os quatro caras. Meu Deus do céu. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. O Imperador Webert, o gerente Marcelo, Danilo do Ibiza, o Xande Sem Freio, o Gustavo dos Gato Net, o meu parceiro Júnior Favacho, o Leonardo Oliveira da Panelinha, o meu amigo Malk do Ouro tá na área. E a referência do Pará! Que o gordo rio. Moleque doido, né? Vai, moleque doido! Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido. O bagulho tá doido, tá doido! Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido, né? Vai, moleque. E nós vamos ser o pato da família Baguari também! Moleque doido. Ele tá na área, vai, pato! Ele mesmo! Vai, moleque doido, me olha com cara de mal. Vai, joga o rapetão da pistola. Vai, vai, joga o rapetão da pistola. DJ Yuji é o brabo, porra. A pressão não para de jeito nenhum. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. O Jefferson Pablo também negou da barra, Janária. E aí, Jefferson? Eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. O Diego da GDS. Um abraço a você, Diego GDS. O Diego Caçador também tá na área. Te peço então volta. Te peço então volta. Te peço então volta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Mochila nas patas, nas patas, nas patas. Radinho na cintura, cintura, cintura. Bonezinho pra trás, bonezinho pra trás. Esse é o DJ Paulinho. Equipe de garçom, dá um chego, Marcelo do lixo aqui, rapidola. Alô, garçom, alô, garçom, chega aí, bora ver. Ela tá afim de beber, mano. Amigo, sal fechado com o Gustavo dos Gatunete. E eles vão parar segunda-feira. Só depois da meia-noite. Segunda-feira tem Gordidinho lá na bica. Quilômetro 33 da Alça Viária vai ser bagulho do olho, Boninho! É o hino das amigas fura-olho. Se tu tiver uma amiga fura-olho, canta pra ela aí. Já não posso esconder. Canta mais alto, tá muito baixo. Ei, eu quero ouvir. Já tinha outra mulher, o que posso fazer? Esse amor é verdadeiro, deixa acontecer, não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão, não me obrigue isso não. E agora? É tão difícil assim, me diz. Dos Prime está na área. E aí, Balsa? Eu não quero tocar em você, oh baby. O Tijuba mais tarde vai ser bagulho doido. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Que gosta da Leandro Oliveira. Esse amor é do seu jeito. E aí, Bruno Verdelho? Coração quebrado e orgulho inteiro. Agora! E as meninas lá de Marituba, hoje elas vieram curtir a referência. Obrigado pela moral. Bora, bora curtir assim, ó. Bora, Rodrigo, tem que me seguir. Um abraço, Rodrigo, pra você. Tá na área. Aqui. vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou. Quero ver! Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber, o amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Agora! Vai desaparece, nunca mais quero te ver. Tem que te entender, dessa vez é pra valer. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Agora. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite, me traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Medo de errar. Um mais um nem sempre é dois. Na matemática do amor sem mim. A galera tá dançando as melhores! DJ! Tô na área! Essa é de alguém que ama. Tem que tocar de novo! Dúvidas não sobrepõe a paixão, tão pouco tesão que encontra. O Danilo de Ibiza falou: manda o bagulho, tá doidão aqui no bonde! Drama de medo. É show com a referência, Danilo! O amor que sinto por. Olha o italiano filmando tudo aí. Bora, Itália! Me chama, é o gerente italiano, tá no camarote aí! Bora, meu Brasil! És meu tudo, bora, Marcelo! Meu bem, é bora! Nem as estrelas brilham como o seu olhar. Bora, Gustavo, bora, Kelly Cristina! Vou gritar! Hoje tem Cutizuba! Não existe fronteira! Bora, panelinha, agora eu quero ouvir! Não existe fronteira! Não existe barreira! Hoje vai ser assim com o Tijuba! Não existe nada, o meu gerente italiano já falou! Gerente Marcelo, bora pra cima que o show! Hoje com o Tijuba vai ser bagulho doido! O meu amigo Lucas Tavares. Lugar. E o meu parceiro Toninho Bicheiro. Só faço besteira. É a galera do Murini que já confirmou em Cutiju. Bora ver, Betê! Ai, que a galera vai invadir o cutelo! Dinho Pressão. Os brothers. A dupla pressão do Pará. A maior referência em pressão do Pará. O meu amigo empresário Quaresma. Ele e o gordo velho aguarda já confirmaram com o Tijuba hoje. O bagulho vai ser doido, galera de Macapá. Valeu pela moral. Bora, Alan Xavier. Hoje a babadeira foi fazer aquele bronze. Especialmente pro Bruninho da família Pitty. Esse amor é muito lindo, esse amor. O amor que havia em você é pensar. É Jojo! Um preço alto eu paguei. Atrás das mãos eu amei. Ainda sofro demais por amar você. E aí, como é que é? Empresário Fábio Marabá e a sua primeira dama Maísa. Hoje eles vieram curtir um rock diferente. Sejam bem-vindos. E mais tarde tem Cutijuba, Fábio. Meu amigo Japa da panelinha, Tainaro, Alan Coxinha. Bora pra cima. Ai, que vai ser bagulho doido, não vai, maninho. Segura na batida. Assim, ó. Segura na batida. Que eu tenho um recado pra galera. Hoje, sábado, lá em Cutijuba, o bagulho vai ser doido. Domingo, olha, domingo, apresentação única. Domingo vamos estar lá em Bujaru, a única festa domingo. Então, portanto, domingo, quem gosta de pegar fruteira, domingo tem Bujaru, Balneário do Barão. Alô, meu amigo Gilson Lanches, apresentação única. Domingo vai ser bagulho doido lá no Balneário do Barão em Bujaru. E na segunda-feira a gente vai direto pro Balneário Ecológico Bica, no quilômetro 33 da Alça Viária. Esquece, o bagulho tá doido. E a referência vai invadir logo mais Cutijuba. Vai ser assim: 3, 3, 2, 1. Vai virar, vai virar, vai virar. Apresentação única. Eu não sei dizer pra você o que passa na minha cabeça. Amigo Balso, Michel, o Dedão, o nosso amigo o Cello, e o Brás da série, toda a série. Alô, Xaxá Doteiro. Não entende que meu coração só quer amar você. Só sei que o amor bateu. Meu coração é teu. Não dá amor. É fresco. Viver. José Chaves. Eu não dá amor pra viver sem você. Banda, banda New Project. Uma realidade. E nosso amigo cheiroso lá de Guaraci. Homem que vai inaugurar o lanche dele. Aí, fome salgado. Esse é meu parceiro mascote, moleque. Os garotos do Red hoje confirmado em Cutijuba. Eles avisando a galera que vamos até 5 da manhã, sem gracinha. Bora, Marcelo, bora, italiano! E aí, Davi Cadeirante? Ai! A maior fofoca do dia é essa hoje. O maior comentário, é só o que se fala nos grupos. Uma das festas mais esperadas do ano, eu posso dizer. A referência chega do Telão Drinks hoje. E aniversário do macaco da Segunda da Discórdia. Vai família Maguari. Vai Segunda da Discórdia. Vai meus humildes da pedreira. Sabe quem vai mais? Vai muita equipe, o bagulho vai ser doido hoje. Qual foi, caralho? Fresco, é? Vai todo mundo assim. Equipe TF também vai. Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de quê? Cutijuba vai ser assim, ó. Estava dos gatos net, mano. Quer falar, meu Deus do céu. É marco que é mais confortável, mano. Quer falar, ele quer falar. Vai falar, já, desgraçado. Se tu não falar bonito, já sabe. Fim de semana, tô de bobeira, eu quero é dançar. No Super Pop, no Rubi ou no Tupinambá. Príncipe Negro, eu vou curtir, seja onde for. Tu sou Moraes, eu vou até de popopô. Mano, o bagulho tá doido. Se é besteira, o papo é curtição. Amigo Ronald da Equatorial, é a galera da golada. Se pinta alteração, fico de longe, irmão. E se o negócio esquenta, saio fora do salão. Olha o Leonardo Oliveira fazendo o corre dele. Não para, não para. Esse moleque. Alô, garçom, vou vir descer o uísque aqui, garçom. Tu tá aí falando besteira pra me provocar. Galera, tá afim de beber o uísque aqui, agora, bora, vem de embora. Não sou garota de programa. Mais uma garrafa de uísque, o Júnior Favacho. Mais uma garrafa aqui, meu nosso amigo Sapinho dos Humildes. Casarão no Popilho, para lá, camor. Acho que vou curtir hoje em outro lugar. E saber se você para de me perturbar. Que, rapaz. Bora dançar, bora curtir agora, senhor! Doida, endoida, endoida, vai! É pra endoidar, pra endoidar, pra endoidar com o Ruby Boy! Me rei Lucinho, que me dia! Christian Pereira, Orelho, Kiki no Play. Mais tarde tem Gutizinho, o bagulho vai ser doido. Meu amigo Adriano, ele é a primeira dama. Humano, humano. Agora, Marcelo. Hoje é sexta, papai. Toma tua pizza. Toma tua pizza. Toma tua pizza. Toma tua pizza. Toma tua pizza. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. O Dini e Gordo já chegaram. O Dini e Gordo já chegaram. Toma de cara. Já sabe, quando a gente chega, a gente chega logo mil graus. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Bora aí, Ingrid! Minha bebida, mas tu vai. Oi, tempo tá pra lá, pra cá. Tempo tá pra e o bagulho tá doidão, ó! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. É agora, é agora! Tem impressão que tá tocando. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Caqueado, caqueado, tá no ar, caqueado, bora! Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentindo pressão. Conga, conga, conga, conga, conga, conga. Começaram o caqueado, começaram o caqueado, começaram o caqueado. E quem segura o macaco agora? Gingado, caqueado, no gingado, gingado do caqueado. DJ Dinho comandando o momento do caqueado, DJ. E aí, Túlio da TV? Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Ninguém parado, ó. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. E aí, italiano? Sal, sal, sal, sal. Explodiu, pai. Sal, sal, sou muito mal. O bicho tá pegando, o bicho tá pegando. Tá pegando, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. E o bagulho tá doidão. Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão. Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão. Agora os caras doidos faz a cara de mauzão. A cara de... Gordo e Dino Bração, arregaçando tudo!